Gatinha, me diz como é que eu vou pagar passagem, se parece que tem um rato dentro da minha carteira. Mas vale a correria, pego a ladeira da vila e sinto o cheiro de ruana com careta. Gostosa, meu dengo, eu sei que você tem a artimanha do encaixe do seu corpo no meu peito. Quando deita tudo dando certo, tô esperto. Concentro as minhas mãos aonde seu corpo tá tenso. Me desperto e perceba, nossa união me traz noção do quanto cresço. Agora o bom malandro se entortou na velha malandragem do amor. Ainda tô te devendo forró, e o toque dos seus lábios foi o que suavizou. Meu corpo descoordenou, me avisou que nem o mais velho do sábio saberia te compor. Eu te prometo, mesmo que eu seja preso, marco o bicho em teu nome, entre os dedos do tal Cristo Redentor. Só de ver teus olhos tudo fica bem mais doce. Ai, se fosse sempre assim, Dindi, ai de mim. Se você soubesse o quanto a tuba não saía mais daqui de mim. Ela tem olho de gata, ela vê tudo que eu faço. Ela é poder de Vesúvio. Subo até um morro mais alto, colho a estrofe do cacho pra botar no meu suco. Maluco de lua, branca imensa inteira, as duas da manhã a gente uiva. Uma por uma, com a boca colho tuas uvas. Bebe me bebendo com vinho da tua vulva. Quarto meia luz, secos e molhados, minha testa na tua. Creme passa pela alma, pela nuca. Você diz sobre o setor e sua arquitetura. Eu tô mais ligado na curvatura da sua cintura. Gatinha, você nua, tipo uma agulha. Beleza aguda, quase me fura. Tá maluca, é teu jeito, teu charme de gatuna. Que me bagunça, sempre me puxa. Bruxa, sabe minha caneta é uma bazuca. Mas se é sobre você, ela vira pluma e voa. O mundo é cão e a bala zoa. Mas quando eu tô contigo, isso é porra nenhuma. Só de ver teus olhos, tudo fica bem mais doce. Ai, se fosse sempre assim, Dindi, ai de mim. Se você soubesse o quanto a tuba não saía mais daqui de mim. Só de ver teus olhos, tudo fica bem mais doce. Ai, se fosse sempre assim, Dindi, ai de mim. Se você soubesse o quanto a tuba não saía mais daqui, não, de mim.